Cronos? Cronospedia. Fiat Cronos Drive 1.3 com central multimídia de R$ 75.790 por R$ 69.727. Consulte condições. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Olá, bom dia para você. Seja muito bem-vindo. Estamos chegando. Estamos chegando com mais uma edição do nosso Jornal da Cidade. Nesta quarta-feira, hoje é dia 19 de maio de 2021. Você é sempre muito bem-vindo, uma quarta-feira ensolarada na capital potiguar. A temperatura é de 24 graus no momento. A máxima nós vamos chegar aos 29. A mínima estaremos nos 23 graus. Bom dia para você, Fran Rodrigues. Bom dia para você, Ana Ruth. Bom dia, Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, mundo, todo mundo em sintonia com o nosso Jornal da Cidade, que está começando, né, Ana Ruth? Está só começando, que a gente tem um excelente programa. Ótimo, Fran. Programa. A partir de agora, o seu compromisso é com a informação precisa, é com jornalismo imparcial, é com um noticiário de qualidade. O maior volume de informação do rádio do Rio Grande do Norte começa agora, porque direto daqui, dos estúdios da nossa 94 FM, esta é a Rádio Cidade, junto com a Minha Vida FM da cidade de Martins, Rádio Salinas de Macau, 87 FM de Guamaré, Metamorfose de São Francisco do Oeste, Alternativa FM de Lucrécia. A partir de agora, estamos no ar com o nosso Jornal da Cidade. Primeira página. Eu vou direto às primeiras páginas dos jornais locais e nacionais. Inicio trazendo para vocês os destaques do portal G1RN. Natal aplica hoje a segunda dose da Coronavac em pessoas que tomaram a primeira dose até o dia 6 de abril. Eu explico para vocês que Natal vai começar a aplicar hoje a segunda dose da Coronavac, da vacina Coronavac, a vacina chinesa Coronavac, em pessoas que receberam a primeira dose até o dia 6 de abril. A Secretaria Municipal de Saúde informou também que as pessoas que se vacinaram com imunizante de Oxford e completaram 12 semanas da primeira dose, essas pessoas completou 12 semanas da primeira dose, você já deve procurar qualquer um dos postos de saúde, qualquer uma das unidades para você receber a segunda dose. Para receber a segunda dose da vacina ou Coronavac ou de Oxford, dependendo da que você tiver tomado como D1, é necessário apresentar o cartão de vacinação com a data correta da primeira dose, além, claro, do comprovante de residência e de um documento com foto. Além disso, a aplicação da primeira dose do imunizante contra a Covid-19 segue para o grupo de pessoas com comorbidades a partir de 30 anos, grávidas e puérperas com comorbidades de todas as idades e idosos acima de 60 anos que ainda não se vacinaram. Então vamos lá. Coronavac hoje para quem se vacinou, para quem tomou a primeira dose da Coronavac até o dia 6 de abril. A vacina de Oxford, hoje eu tô falando tudo em Natal. Vacina de Oxford hoje aqui em Natal para quem tomou a primeira dose há 12 semanas. E ainda você que tem comorbidade e tem uma idade de 30 anos ou mais, grávidas e puérperas com comorbidades de todas as idades e idosos acima de 60 anos que ainda não se vacinaram, esse grupo também deve procurar uma das unidades básicas de saúde. Na cidade de Natal nós temos 35 unidades básicas de saúde e você também, claro, pode procurar os drives Ginásio Nélio Dias na Zona Norte de Natal. Você pode procurar o drive da UNP da Avenida Engenheiro Roberto Freire, Zona Sul, o drive da OAB aqui no bairro de Candelária, na Avenida Capitão Morro Gouveia tem o drive do SESI. São alguns dos drives que você pode, que você deve, e tem o Ginásio Nélio Dias também, que eu já falava, na Zona Norte. E ainda na primeira página do G1, Rio Grande do Norte soma 251.928 casos confirmados e 5.867 mortes pela Covid-19. Minha gente, o Rio Grande do Norte registrou 251.928 casos confirmados da Covid-19 desde o início da pandemia. A doença provocou a morte, infelizmente, de 5.867 pessoas aqui no nosso estado. Esses dados constam no boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde. Se a gente comparar esses dados que saiu no finalzinho da tarde de ontem com os dados da segunda-feira, portanto, o último boletim com o penúltimo boletim, são 851 novos casos e 32 mortes a mais. Desses 32 óbitos, 12 ocorreram nas últimas 24 horas. E tivemos notificações desses óbitos, 3 em Natal, 1 em Currais Novos, 1 em São Pedro, outro em Macaíba, outro em Pendências, Jardim de Piranhas, Itaú, Ceará Mirim, um em Santa Cruz e outro em São Rafael. Ainda na primeira página do G1, eu trago para você os destaques de que mais 10.500 doses da Pfizer desembarcaram no Rio Grande do Norte. Chegada de vacina sempre é uma excelente notícia. O Rio Grande do Norte recebeu mais 10.530 doses da vacina da Pfizer para a campanha de imunização contra a Covid-19. O lote com os imunizantes desembarcou no Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante ontem à tarde. Aliás, além desse lote, durante a madrugada, o estado já havia recebido 55.300 doses de vacina de Oxford e outras 38.200 doses da vacina Coronavac. Por conta do esquema diferenciado para armazenamento, a Secretaria Estadual de Saúde explicou que a distribuição da Pfizer, da vacina da Pfizer, ela será coordenada junto aos municípios. A opção tem sido deixar essas doses da Pfizer, as doses da vacina da Pfizer, na região metropolitana. Isso em função da infraestrutura da rede de frio da área, já que a vacina ela precisa ser mantida a 20 graus negativo e isso para ela ter uma validade de 2 semanas. A vacina da Pfizer, de fato, ela exige um cuidado muito maior. E ainda na primeira página do G1RN, Imposto de Renda 2021. Há 13 dias do fim do prazo, mais de 110 mil contribuintes do Rio Grande do Norte ainda não enviaram a declaração. Você já prestou contas com o Leão? Ainda não? Então, apresse o passo, faltam 13 dias para o final do prazo e ainda temos mais de 110 mil pessoas para prestar contas ao Leão. Uso medicinal da cannabis para tratamento de sequelas da Covid-19 é tema de fórum online, é o Fórum Delta 9. Ele vai ser realizado de 7 a 9 de junho, está com inscrições gratuitas e vai no ensejo da discussão, do debate, da polêmica sobre o uso da cannabis. A planta medicinal produz a maconha. Escritório de arquitetura invadido e depredado na zona leste de Natal. Olha só, um escritório de arquitetura foi invadido e depredado por criminosos no bairro de Petrópolis, na zona leste de Natal. Esse crime foi descoberto ontem por uma das profissionais que trabalha na empresa. Essa empresa, esse escritório de arquitetura, ele fica localizado próximo à Praça das Flores. Atualmente, essas pessoas desse escritório de arquitetura, eles estão trabalhando principalmente em casa, formato remoto. Resultado, o escritório foi encontrado totalmente depredado. Cenas assim, destruído, literalmente destruído esse escritório de arquitetura. Isso naturalmente só denota, só aponta para a situação de insegurança o momento de insegurança vivido no nosso estado, na nossa capital. Ainda na primeira página do G1, 54 cidades do Rio Grande do Norte apresentam piora nos índices da pandemia e 5 estão em nível vermelho. Minha gente, a situação da pandemia piorou em 54 das 167 cidades do Rio Grande do Norte nos últimos 8 dias. Isso é o que aponta o indicador composto da Secretaria Estadual de Saúde em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O indicador composto reúne dados como casos confirmados, ocupação de leitos e óbitos e dá uma pontuação entre 1 e 5 para cada cidade. O estudo permite uma espécie de mapeamento da evolução semanal de casos por município e assim ter um monitoramento da pandemia em todo o estado do Rio Grande do Norte. E esse estudo traz as 20 piores cidades nesse momento em se tratando da pandemia da Covid-19. Eu vou trazer para você, você sabe que eu trago a informação completa sempre, e eu vou trazer para você quais são, nesse momento, os 20 piores municípios, ou os 20 municípios com os piores índices da pandemia da Covid-19, portanto, com uma alta taxa de transmissibilidade. São eles: Carnaubais, Itajá, Grossos, Doutor Severiano, Felipe Guerra, Coronel João Pessoa, Porto Alegre, Janduís, Alto do Rodrigues, Florânia, Japi, Itaú, Jardim de Piranhas, São Miguel, Serrinha, Pendências, Serra Negra do Norte, São José de Mipibu, Santo Antônio e Triunfo Potiguar. Esses são os 20 municípios com os piores índices em se tratando da pandemia da Covid-19. Mas o estudo fez um outro índice com os municípios com os melhores índices, ou seja, com as menores taxas de transmissibilidade para a Covid-19. Os 5 municípios em melhor nível atualmente na pandemia são Messias Targino, Ipueira, Serra de São Bento, Equador e Bahia Formosa. E aí completam a lista: São Francisco do Oeste, Santa Maria, São José do Campestre, Riacho da Cruz, Rui Barbosa, Francisco Dantas, Luiz Gomes, Serra do Mel, Tabuleiro Grande, Água Nova, Serro Corá, Lagoa Nova, Poço Branco, Major Salles e Olho d'Água dos Borges. 7:13. Eu viro a página e chego junto com você no site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Chegamos juntos ao politicaemfoco.com. Matrículas de rede municipal de ensino começam hoje para o ano letivo de 2021. O calendário oficial da rede municipal de ensino para o ano letivo de 2021 define o início das matrículas hoje. E essas matrículas, atenção minha gente, essas matrículas seguirão até o dia 25 de junho para os estudantes da educação infantil, ou seja, creche e pré-escola, e do ensino fundamental, os anos iniciais e finais, e da educação de jovens e adultos, o chamado EJA. Governo do Rio Grande do Norte vai construir novo posto de fiscalização em Canguaretama. Isso também está na primeira página do Política em Foco. Governadora Fátima Bezerra assinou a ordem de serviço para dar início à obra de reestruturação do posto integrado de fiscalização no município de Canguaretama, o antigo posto Caraú. A assinatura contou com a participação de diversos secretários de Estado, inclusive, claro, o secretário estadual de Tributação, Carlos Eduardo Xavier, o secretário de Gestão de Projetos e Metas e o coordenador do projeto Governo Cidadão, Fernando Mineiro. Em audiências com o ministro Fábio Faria e com a FNDE, prefeito de Ceará Mirim garante recursos para o município. Prefeito de Ceará Mirim, o prefeito Júlio César, cumpre a agenda administrativa em Brasília e recebeu a confirmação de mais investimentos para Ceará Mirim durante audiências com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e com representantes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E ainda no Política em Foco, Abdene Salustiano, ex-vereador de Parnamirim e ex-candidato a deputado estadual, é condenado pelo TRE. Abdene Salustiano, fim da linha, fim de carreira política para ele. Era vereador de Parnamirim, terminou derrotado, foi candidato a deputado estadual, derrotado, e agora o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, a Corte Regional Eleitoral aqui do nosso estado, condenou Abdene Salustiano, condenou a unanimidade por captação ilícita de votos no pleito de 2018, em bom português, compra de voto. Além da, ele vai ter que pagar uma multa de 10 mil FIIs, mas ele também, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte também o condenou à cassação do diploma de deputado estadual suplente. Então, e mais do que isso, a suspensão dos direitos políticos. Foi essa condenação imposta pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte para Abdenis Salustiano. Ele vai pagar 10 mil FIIs, deixa de ser deputado estadual suplente, mas a corte manteve os votos válidos para o partido. A condenação ocorreu no âmbito de uma ação de investigação judicial eleitoral. E essa condenação foi depois daquela investigação da chamada Operação Cabresto. Tá aí, Abdenis Salustiano comprando voto e sendo condenado pela Justiça Eleitoral. Ele que já foi vereador, candidato a deputado, derrotado, e agora amarga uma grande condenação na Justiça Eleitoral. Prova de vida digital já está disponível para servidores federais. Servidores federais aposentados que têm biometria cadastrada no Tribunal Superior Eleitoral ou no DETRAN, atenção, não precisam mais realizar a prova de vida presencialmente. Impulsionada pela necessidade de distanciamento social, essa prova de vida para os servidores federais, ela agora será feita de forma digital. Deputado Kleber Rodrigues conversa sobre autismo em live no Instagram. Deputado Kleber Rodrigues, que apresentou recentemente um projeto de inclusão voltado para os autistas, vai trazer para o debate o autismo hoje em uma live que ele vai promover a partir das 18 horas no seu canal, no Instagram, no arroba Kleber Rodrigues. Corpo de Bombeiros, banca contratada, o concurso do Corpo de Bombeiros já está caminhando, a banca foi contratada e o concurso vai oferecer vagas para oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte. A banca contratada foi a IDECAM, a banca organizadora desse concurso do Corpo de Bombeiros. 7:18, vamos juntos, eu e você, para o noticiário nacional, e eu começo pelo Jornal Estado de São Paulo. Destaque do Estadão de hoje: atraso na segunda dose de vacina já afeta 5 milhões de brasileiros. Eu detalho para você de cara esse assunto agora, que o total de brasileiros com atraso na segunda dose da vacina contra a Covid-19 mais do que triplicou em um mês e chega a 5 milhões, segundo o levantamento feito pelo próprio jornal Estado de São Paulo. No dia 13 de abril, eram 1,5 milhão de pessoas que estavam fora do prazo para injeção da dose de reforço. A interrupção da aplicação da Coronavac por demora na entrega do imunizante é apontada por especialistas como a principal causa para o aumento da fila. O levantamento também inclui aqueles que não apareceram para a segunda dose. O atraso, segundo os especialistas, é preocupante porque a imunização só alcança a eficácia desejada depois da segunda aplicação. Também não há estudos sobre qual seria a espera máxima tolerada e se as pessoas que levam muitos meses entre uma dose e outra, elas deverão reiniciar a imunização. Ainda não tem estudos sobre isso. Para a Confederação Nacional de Municípios, a diretriz do governo de não reservar a segunda dose atrapalhou e muito essa campanha. Ernesto atribui a Pazuello a estratégia para vacinas. O ex-chanceler Ernesto Araújo afirmou à CPI da Covid-19, ele depois ontem, que a estratégia para a compra de vacinas era responsabilidade do Ministério da Saúde. Ministério da Saúde, então chefiado por Eduardo Pazuello, que aliás vai depor hoje na comissão. Ernesto Araújo acrescentou que o presidente Jair Bolsonaro mobilizou Itamaraty para buscar medicamentos que especialistas consideram sem eficácia comprovada. Marinho deve ir à Câmara explicar a emenda secreta. Esse Marinho é Rogério Marinho. Comissão de Trabalho da Câmara aprovou um convite para que o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, fale sobre o orçamento secreto do governo. Aliás, o orçamento secreto que foi revelado pelo jornal Estado de São Paulo. O deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, afirmou que o ministro Luiz Eduardo Ramos foi quem negociou a distribuição dos recursos. Material reciclável vira moeda para trocar por comida. Isso também está na primeira página do jornal Estado de São Paulo. Com a meta de cumprir a Agenda 2030 da ONU, prefeituras adotam um programa que ajuda famílias pobres a obterem alimentos. Em Santo André, interior de São Paulo, a iniciativa aumentou em 151% o material reciclado. Vamos agora à primeira página do jornal Folha de São Paulo. Manchete da Folha, na sua edição desta quarta-feira, é claro que é sobre a CPI da Covid-19. Ernesto dissimula sobre China e admite ação por cloroquina. Esse Ernesto é o Ernesto Araújo, o ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil. A gente já falava sobre isso há pouco. Com eleição, clima de fim de governo mina reformas. Aliás, sobre isso, vou falar um pouco mais no decorrer do nosso Jornal da Cidade de hoje, mas lhe digo que a chance de aprovação de reformas econômicas até 2022 passou a ser vista como remota pelo mercado financeiro e por analistas políticas, revertendo o otimismo do início do ano após a mudança no comando do Congresso. Pesam contra as propostas a continuidade da pandemia, a CPI em curso, a CPI da Covid-19 e o clima de disputa eleitoral antecipada. Você ainda confere na primeira página do Estadão. Grupo usa táticas bolsonaristas para conteúdo opositor. Dispostos a revidar apoiadores do governo que jogaram desmarcados por muito tempo, um coletivo anônimo tem se valido de táticas também usadas pelos bolsonaristas para difusão nas redes sociais de conteúdo contrário ao presidente. Jamais pautarei Ernesto para qualquer lugar. A declaração é de Cátia Abreu. A presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado afirmou ao jornal Folha de São Paulo que o ex-chanceler Ernesto Araújo, pelo componente destruidor, não tem condição de ir para nenhuma embaixada. Foi o que disse Cátia Abreu. Vamos a um outro destaque da Folha. Dória isenta de ICMS alguns setores da saúde. Governador João Dória anunciou que São Paulo vai zerar o ICMS para medicamentos usados nos tratamentos de diálise, AIDS e câncer. Também ficam isentos equipamentos e insumos para entidades beneficentes. Vamos ao jornal Globo, manchete do Globo de hoje. Ah, é claro que é sobre a CPI. Ernesto afirma que Bolsonaro pediu ação pro cloroquina. A gente já falava sobre isso há pouco. Servidores da ABIN furam fila da vacina. Inicialmente fora da lista da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, 130 servidores da ABIN, a Agência Brasileira de Investigação, foram vacinados em posto do Exército. Há um outro destaque que você confere no Globo. Alta de aluguéis leva lojistas a recorrer à justiça. Prejudicados pela pandemia e com o IGPM que corrige os contratos, registrando subida de 32,02% em 12 meses, comerciantes buscam a justiça para reduzir ou suspender o valor do aluguel. Tem prevalecido o entendimento de que os danos da crise sanitária devem ser compartilhados. E ainda na primeira página do Globo, preço elevado faz a Argentina suspender exportação de carne. O governo anuncia a medida, que vale por 30 dias e visa conter a disparada de preço do produto no mercado interno. Ainda no jornal Globo, MC Kevin usou drogas antes de queda, afirma modelo. Bianca Domingues afirmou à polícia que o funkeiro MC Kevin e amigos passaram 6 horas bebendo, fumando maconha e fazendo sexo. Kevin teria se pendurado na varanda após um dos amigos que lá estava com ele, insinuar que sua mulher, a advogada de Olane Bezerra, estava chegando ao quarto. O corpo do músico, de MC Kevin, foi sepultado ontem em São Paulo. Vamos à imprensa internacional e eu chego a partir do El País. Destaque do El País de hoje: escolas, hospitais e comércios estão à beira do colapso em Gaza. Guerras sucessivas e bloqueio israelense tornam insustentável a situação econômica e social no enclave palestino, onde o desemprego alcança 48% da população. Ainda na primeira página do El País, exército espanhol se mobiliza para controlar Ceuta após entrada de quase 8 mil imigrantes. Vamos juntos agora, virando a página e chegando na CNN Internacional, ainda destaque do mundo. Conflito entre Hamas e Israel tem sinais de redução após apelos por paz. E ainda na primeira página da CNN Internacional, fábrica de vacinas na Índia deve retomar principais exportações só no final do ano. Ciclone Tauktae atinge costa da Índia, causando mortes e destruição. Meus caros ouvintes, esses são os destaques dos jornais locais, do site politicainfoco.com, especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil, dos jornais nacionais e, claro, da imprensa internacional. Pauta do dia. Chegamos agora à pauta do dia de hoje. E é claro que é sobre política. É sobre, afinal, o PSDB vai ser oposição ou situação no pleito de 2022? O PSDB, que tem como presidente Ezequiel Ferreira, que aliás é governista, outro governista é o deputado Raimundo Fernandes. Como oposicionista do mesmo PSDB na bancada da Assembleia, Gustavo Carvalho, José Dias e o deputado Tomba Farias. Vem do deputado José Dias a declaração. O PSDB vai precisar se decidir a quem vai se alinhar. Até o momento, estava confortável para a ala tucana. Parte com a oposição, parte com o governo, disse, com a situação. Mas agora o caminho vai se afunilando. E o PSDB, que tem a maior bancada na Assembleia Legislativa, bancada rachada, vai ter que se definir para onde vai. Se vai para o palanque da reeleição com a governadora Fátima Bezerra, ou se vai para o palanque da oposição. E se a alternativa for a alternativa B, que é o palanque da oposição, o PSDB tem uma outra decisão a tomar. A decisão do PSDB é: defender o nome de Rogério Marinho, do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, para o Senado, ou vai defender o nome do ministro das Comunicações, Fábio Faria, para o Senado? Informações de bastidores circularam, supostamente, que Ezequiel Ferreira poderia ir para o Progressistas, que vai abrigar Fábio Faria e vai desabrigar Roberto Rosado. Mas, se Ezequiel Ferreira, como é que ele vai para o partido de Fábio Faria se ele está se colocando muito alinhado ao ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho? Fábio e Rogério, embora sejam ministros do mesmo governo, do governo Bolsonaro, eles são opositores, porque eles buscam o mesmo cargo, eles buscam a mesma candidatura, que é a candidatura ao Senado Federal. 2022 já se avizinha e o PSDB vai precisar, literalmente, sair de cima do muro. Este é o Jornal da Cidade. Vem aqui, vem para o YouTube, 94 FM Rádio Cidade. Vem para o YouTube, 94 FM Rádio Cidade. Você também pode deixar sua mensagem aqui no nosso no nosso WhatsApp, 996164494, ou pode deixar a sua mensagem também no nosso Facebook, 94 FM Rádio Cidade. Daqui a pouquinho nós vamos fazer uma entrevista sobre uma campanha que o Banco do Nordeste está fazendo para colocar as pessoas literalmente em dia. Vamos falar sobre crédito amigo. E ainda hoje você não perde uma entrevista exclusiva com Matheus Prado. Quem é ele? Ele é o maior especialista em Enem do país. O Enem provavelmente vai acontecer só no início do próximo ano, mas a gente vai saber tudo o que está por trás desse adiamento e mais do que isso. Como você pode se preparar para o Enem? Matheus Prado vai conversar conosco ao vivo. Ele é autor de vários livros e é apontado como o maior especialista em Enem do Brasil. Trânsito na cidade, com Tássio Cavalcante. Chegou ele, chegou Tássio Cavalcante, trazendo as informações sobre o trânsito. Oi, Tássio, bom dia para você. Bom dia, Naruto, bom dia, Fran Rodrigues, bom dia a todos os ouvintes da Rádio 94 FM. Ana, trânsito um pouquinho complicado para quem sai da Zona Norte pela ponte de Igapó. Ontem a gente relatou aqui que o trânsito estava bastante complicado, mas hoje está um pouco melhor para quem sai da Zona Norte pela ponte de Igapó. Ainda quem está na Zona Norte, a melhor opção é utilizar a ponte Nilton Navarro, que tem trânsito praticamente livre para o horário. Na Zona Sul de Natal, Ana, a BR-101 tem trânsito fluindo bem, desde ali do Córrego dos Reis Magos até ali na altura de Pontilândia, no sentido centro. E o viaduto do Quarto Centenário tem trânsito um pouquinho complicado para quem vai acessar o túnel da Avenida Lima e Silva em direção à Zona Oeste. Já a Avenida Senador Salgado Filho, trânsito um pouquinho lento desde a Igreja Universal até ali o cruzamento com a Avenida Nevaldo Rocha, antiga Bernardo Vieira, no sentido centro. Da mesma forma, a Avenida Prudente de Moraes tem trânsito bastante movimentado desde ali do cruzamento com a Avenida Miguel Castro até ali no cruzamento com a Avenida Nevaldo Rocha, antiga Avenida Bernardo Vieira, no sentido centro. Já na Avenida Engenheiro Roberto Freiriana, trânsito fluindo bem, tanto para o motorista que vai acessar a rotatória da via em direção à via costeira, como também em direção à própria BR-101. Já ali na Avenida Nevaldo Rocha, a partir do viaduto da Urbana, trânsito lento até o cruzamento com a Avenida Rua dos Pegas, para quem vai acessar tanto o bairro das Quintas, como também o bairro do Alecrim. Já na Avenida Coronel Estevam, trânsito lento ali desde o cruzamento com a Avenida Antônio Basílio até ali no Centro Comercial do Alecrim, no sentido centro. Por fim, Ana, a Rua Jaguarari tem trânsito fluindo bem para o motorista que vai em direção ao bairro do Alecrim. Ana Ruth Dantas, eu volto amanhã com mais informações do trânsito. Obrigada, Tássio. Um abraço para você e até amanhã. Até amanhã. 7:32 e quando a informação chega, a gente para tudo para trazer para você. Tem ministro alvo de operação da Polícia Federal. Notícia do momento. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é alvo neste momento de uma operação que investiga exportação ilegal de madeira para Estados Unidos e Europa. No total, 160 policiais federais cumprem 35 mandados no Distrito Federal, no Pará e em São Paulo. Os mandados foram autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Além das buscas, o Supremo determinou o afastamento preventivo de 10 agentes públicos que ocupavam cargos e funções de confiança no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o chamado IBAMA, e no Ministério do Meio Ambiente. Além disso, o Supremo determinou a suspensão imediata da aplicação de um despacho emitido lá em fevereiro do ano passado, que permitiu a exportação de produtos florestais sem a necessidade de emissão de autorização de exportação. As investigações começaram ainda em janeiro e, segundo a Polícia Federal, a partir das informações conseguidas com autoridades estrangeiras que noticiavam um possível desvio de conduta dos servidores públicos brasileiros, foi possível deflagrar essa operação que cai de cheio no ministro do Meio Ambiente, o ministro Ricardo Salles. Complicou, pelo o ministro estava cai no cai, se mostrava, como diria o ex-ministro Rogério Magri, e lembram dele que ele dizia imexível? Vamos ver se agora ele aguenta a pancada com essa ação da Polícia Federal. Por falar em ministro, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, deverá comparecer à Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos da Câmara. E esse depoimento está marcado para o dia 8 de junho para prestar esclarecimento sobre o orçamento secreto criado para favorecer políticos aliados do governo. O pedido de convocação do ministro foi apresentado pelo deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, e foi transformado em convite e aprovado à unanimidade pelo colegiado. O que está em curso é aquele orçamento secreto de 3 bilhões de reais, dinheiro que muito sairia a partir do Ministério do Desenvolvimento Regional de Rogério Marinho. E olha só, a Secretaria Municipal de Saúde de Parnamirim investiga uma tentativa por uma mulher de alteração de laudo médico para conseguir ser vacinada contra a Covid-19 esta semana. A mulher chegou com um laudo com a indicação de que tinha uma doença pulmonar obstrutiva, mas não era crônica. Quando ela soube lá no posto de vacinação que não poderia ser vacinada, porque a doença não era crônica, o que foi que a mulher fez? Praticamente na frente de todos os funcionários, ela escreveu e próprio punho o nome crônica no atestado, no laudo. Aí não deu outra. Caso de polícia, falsificação. E agora, essa mulher, que não teve o nome revelado, vai responder. 7:36, uma última informação antes da gente ir para o intervalo, que o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CONCEP, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aprovou a criação do curso técnico em processos fonográficos, que é vinculado à Escola de Música da UFRN. Carga horária de 1.200 horas, dividido em 6 semestres, o curso em caráter experimental vai ter como foco, como objetivo, formar profissionais em gravação e sonorização. Hora do intervalo aqui nas ondas do nosso Jornal da Cidade. Se antes do intervalo, claro que eu vou chegando por aqui no nosso YouTube, mandando abraço para você. Quem tá conosco é Paulo Roberto. Paulo Roberto me diz assim: manda um abraço para minha filha Percy Maria. Percy Maria, que é especialista em fonoaudiologia e trabalha aqui na Unimed Natal, é isso? Abraço para ela, Percy. Abraço para todo mundo da Unimed Natal, grande Unimed Natal, potiguar de carteirinha como nós. Carlos Leitão, bom dia para você. José Humberto tá por aqui também pelo nosso YouTube, 94 FM, Rádio Cidade. Bento Egídio, oi Bento, bom dia pra você. Tem um ouvinte que diz assim: Caicó Online, o primeiro suplente, o Abdente Salustiano, complicadíssima a situação dele, condenado à unanimidade lá pelo TRE. E aí, Fran? Ok, Ana Ruth, aqui pelo nosso Facebook do Jornal da Cidade, vai o nosso abraço, bom dia pro Fernando Maia de Parnamirim, Floresvaldo Bezerra tá com a gente em Carnaúba dos Dantas, e é o Rio Grande do Norte em peso, em sintonia com o Jornal da Cidade. Jansen, de Macaíba, ele pede aí saneamento básico para Macaíba, diz que a situação das ruas lá é bem complicada, né? Sem saneamento básico, tá legal. E isso em referência àquela entrevista de ontem com o presidente da Caerne, ok, Ana Ruth? Sim. Tem aquele nosso bom dia também para Maria Rivaneide, ligadíssima com a gente em Frutuoso Gomes, e não esquecendo também Luiz Antônio Paiva, ligadíssima aqui no nosso Jornal da Cidade. Nosso ouvinte Janeide Fidelis mandou a reclamação, ela disse que atendimento muito ruim no posto de saúde do bairro Nordeste. Feita a reclamação, Janeide, um abraço para Mário Madeira do Tirol, vamos para o intervalo, a gente se encontra em um minuto. Você está ouvindo Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Você já ouviu falar do café Maratá? Pois é, em todos os momentos do seu dia, para toda a sua família, para qualquer ocasião. Para quem é apaixonado por café, no trabalho, para dar aquela energia, levar a rotina do dia, as reuniões de negócios, nos momentos de lazer, para relaxar, jogar conversa fora com os amigos. Em todos os momentos, o café tem que ser Maratá, tradicional superior descafeinado. A linha de café Maratá é produzida a partir de grãos selecionados e um rigoroso processo de cultivo e produção. Maratá é a certeza de que cada minuto será cheio do melhor sabor. Experimente para um dia a dia mais especial, Maratá. O melhor que há. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito rápido, vem experimentar. A escolha é sua, a escolha é sempre sua, é sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Cronos, na mitologia, o deus do tempo. E por falar em tempo, falta pouco para você ter seu Fiat Cronos Drive 1.3 de R$75.790 por R$69.727. Garanta o seu e leve para casa um Fiat Cronos com central multimídia, porta-malas de 525 litros e muito mais. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. O momento crítico que estamos passando com a pandemia da Covid-19 exige medidas preventivas urgentes. A Unimed Natal recomenda o reagendamento de consultas, exames não urgentes, procedimentos e cirurgias eletivas. Também orienta a evitar aglomerações, lavar sempre as mãos e não tocar nos olhos, boca e nariz, fazer uso constante da máscara e do álcool em gel e ficar em casa sempre que possível. Unimed Natal, cuidar de você. Esse é o plano. A Rádio Cidade está no Spotify. É isso mesmo. É só entrar no aplicativo Spotify e procurar por 94FM-Rádio Cidade. Lá você vai encontrar o material exclusivo, pensado especialmente para você. Com playlists selecionados, seleções de convidados do programador é você e muitas outras novidades. Segue a gente. Acesse o aplicativo Spotify e procure por 94FM-Rádio Cidade. Tudo isso só para ficar ainda mais pertinho de você. 94FM, a rádio conectada ao seu ritmo. Estamos de volta com o Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Nossa conversa. De volta com o nosso Jornal da Cidade. E a partir de agora, a nossa conversa é com o gerente regional do Crédito Amigo do Banco do Nordeste, Carpegiani Andrade. Muito bom dia, seja bem-vindo a 94FM, ao Jornal da Cidade. Bom dia, Ana Ruth. Bom dia a todos que escutam aqui, que estão conosco aqui na 94FM Cidade. Dizer que é um prazer demais estar aqui, tá certo? Na rádio, falando com esses ouvintes. Eu sei que a propagação, a projeção da rádio aqui em todo o RN é muito forte. E a gente tem um recado especial para estar falando nesse dia, né, em relação ao Feirão Limpa Nome, que é do Crédito Amigo do Banco do Nordeste. Pois é, o Crédito Amigo do Banco do Nordeste lança esse Feirão Limpa Nome. Com que propósito, Carpegiani? O Feirão Limpa Nome foi uma iniciativa, né, do Crédito Amigo do Banco do Nordeste para, por conta desse período da pandemia, que muitas atividades, muitos empreendimentos dos seus clientes, eles realmente foram afetados, né, com os lockdowns, fechamentos das atividades, os decretos. Então, tiveram algumas atividades que elas realmente, né, teve algum problema de fluxo de caixa. Os nossos empreendimentos, os empreendedores não estavam faturando. Consequentemente, alguns valores, os clientes que eram beneficiados pelo Crédito Amigo, né, através do empréstimo, eles estavam com algumas operações em atraso, com algumas parcelas em atraso. E a ideia do Feirão Limpa Nome foi justamente para os clientes que estão com dificuldade financeira para pagar suas prestações, para que se coloquem em dia e, de certa forma, limparem o seu nome na praça para, inclusive, também pegarem mais crédito no próprio Crédito Amigo. Ou seja, nós trabalhamos em duas frentes. Trabalhamos com as renegociações das suas operações de crédito, mas também nós trabalhamos em paralelo, claro, de acordo com a análise, né, de capacidade de pagamento, né, de oportunidade do crédito, oferecendo inclusive mais crédito também para esses empreendedores que tiveram as suas atividades afetadas. E quais são as condições, ou que tipo de situação, o que é que está sendo oferecido para literalmente limpar o nome, Carpegiani? Os empreendedores, eles devem procurar a gente, tá certo? Nós também temos telefone, como WhatsApp também. Claro. Onde, notadamente, os empreendedores que estão com suas parcelas em atraso, eles devem procurar o Crédito Amigo, os seus agentes, distribuídos em todo o estado, na sua área de atuação. E nesse momento é feito uma readequação da sua capacidade de pagamento, inclusive concedendo carência com prazo inicial para pagamento em até 60 dias. E essas parcelas, elas são divididas ao longo dos meses, né, para frente, de acordo com a nova realidade do empreendimento do cliente. Então a ideia é que o que esteja em atraso, Ana Ruth, esses valores, eles são negociados com o cliente para que então sejam divididos em parcelas que caibam, né, na capacidade de pagamento do empreendimento do cliente, e aí ele não volte essa PRA e ele consiga manter aí de novo aí o seu fluxo na atividade dele ativa. Aumentou muito o número de inadimplentes devido a essa pandemia da Covid-19, a crise que ela está provocando na economia. Carpegiani Andrade, o senhor que é o gerente regional do Crédito Amigo do Banco do Nordeste. Infelizmente nós tivemos sim, tá certo? Embora a gente ainda tem ainda a questão do controle, porque os nossos clientes, eles realmente são conscientes de que esse dinheiro, ele é emprestado, ele tem que voltar para emprestar para outros empreendimentos também, mas tiveram algumas atividades, até por conta dos decretos, dos fechamentos, que realmente tiveram as suas atividades afetadas. E aí o Banco do Nordeste, né, o Crédito Amigo, né, como forma de também apoiar esse empreendedor nesse momento de dificuldade, ele entende que ele também teria que fazer uma forma de tirar esses valores que estão em atraso, né, para que a pessoa possa se reequilibrar, reequilibrar o seu fluxo financeiro e colocar, né, dividir para frente as prestações de forma com que, né, os empreendimentos, eles continuem saudáveis. Infelizmente, como eu falei, por conta do período nós tivemos muitas atividades afetadas, principalmente aquelas atividades mais diretas, né, ligadas ao turismo, a algumas atividades que não tiveram a possibilidade, por exemplo, do delivery, né, então atividades que realmente fecharam, que deram uma parada por esse período. E aí, infelizmente, né, agora que se está voltando e, consequentemente, o nosso empreendedor, ele precisa desse fôlego para então estar seguindo. O Feirão Limpa Nome vai até quando? E qual a expectativa de contingente a ser atingido ou a ser atendido pelo Feirão Limpa Nome? Para nós termos uma ideia, o Crédito Amigo aqui no Rio Grande do Norte, ele tem cerca de 126 mil clientes. Né? Nós, no ano passado, nós fizemos uma aplicação de valores na economia no valor de 700 milhões de reais. E esse ano nós temos uma projeção para chegar a R$1 bilhão. Ou seja, nós não recuamos. Foi um banco, o Banco do Nordeste, o Crédito Amigo, que realmente está ali com o empreendedor e que está apoiando ele nesse momento difícil. Seja na aplicação do crédito, através do capital de giro, através do investimento, sejam também nas renegociações daquelas atividades que tiveram, né, os seus empreendimentos prejudicados por conta do período. Então, a ideia, Ana Ruth, é de apoio. A ideia de estar com o nosso empreendedor, de estar com o nosso cliente, seja na parte de estar apoiando com crédito, e é produtivo e orientado, porque o nosso empreendedor, como normalmente nós trabalhamos com o setor informal da economia, é o cabeleireiro, é o dono de salão de beleza, é a confecção, é a sacoleira, é o borracheiro, tá certo? Mas também nós trabalhamos com os prestadores de serviço também, né? O pedreiro, o marceneiro, tá? Como também o setor formal da economia, ou seja, aquelas atividades que tem o CNPJ, são os MEI, são as donas de farmácia, os donos de lojas mais estruturados. Então, toda a cadeia produtiva, seja do setor de serviço, seja do setor de comércio e seja do setor de indústria, nós conseguimos trabalhar, tá? Com um crédito produtivo, um crédito orientado, na medida certa, através dos nossos agentes, que eles estão espalhados em todo o Rio Grande do Norte. Só para ter uma ideia, nós temos cerca de 320 agentes, né, com know-how, com conhecimento, com expertise, para chegar até o cliente, ele falar que ele, por exemplo, olha, eu estou precisando de dinheiro para comprar mais mercadorias. E o nosso agente, ele vai adequar um recurso financeiro para aquele cliente ao tamanho da prestação que cabe no empreendimento dele, para que então ele tome aquele recurso, ele invista na sua atividade, consequentemente gere lucro, ele aumente as suas vendas, prospere, esse dinheiro retorne através dos pagamentos, tá? E aquele valor, aquele montante que realmente não puder ser retornado por conta desse período, tem as condições do Feirão Limpa Nome, que inclusive vai por toda essa semana. Essa semana toda? Essa semana toda. Carpegiani? Na realidade, ele continua, tá? Uhum. Foi um movimento específico que iniciou desde segunda-feira e vai até sexta, mas assim, todos os empreendimentos, todos os empreendedores e clientes que eles quiserem procurar o Banco do Nordeste, quiserem procurar o Crédito Amigo para renegociar suas dívidas, tá certo? Ou até para quitar mesmo, com condições especiais, então procurem a gente não só essa semana. Não deu para ir essa semana, não deu para ligar essa semana, não deu para ter o contato nessa semana, não tem problema. A gente está aqui para atendê-los, tá? E aí, como eu falei, observar qual é a melhor forma de a gente reenquadrar essas parcelas dos nossos clientes. Carpegiani Andrade, gerente regional do Crédito Amigo do Banco do Nordeste. Muito obrigada por suas informações. É, eu te agradeço, viu, Ana Ruth? Quero, claro, assim, dizer que é muito bom estar aqui com vocês, com todos os ouvintes. Dizer que quem quiser procurar o Crédito Amigo ou maiores informações na área do empreendedorismo, né? E aí, que deseja obter capital de giro ou investimento, agora eu vou deixar o número do WhatsApp. Pois não. Que vocês podem entrar em contato, tá bom? É o 85-DDD, tá? 99973-0700. 85-DDD, 99973-0700. Muito obrigado a vocês. Um forte abraço. Obrigada, excelente dia. Obrigada. E vamos seguindo com as notícias, seguindo com as informações. Este é o Jornal da Cidade, direto daqui da nossa 94 FM. Manda sua mensagem, interaja conosco, vem para o YouTube, 94 FM, Rádio Cidade. O foco ainda é o noticiário local, porque a Secretaria Estadual de Saúde vem alertando a população para a vacinação contra a influenza. 23ª campanha de vacinação contra a influenza começou ainda no mês de abril, você sabe que vai até o mês de julho, mas infelizmente nós temos uma baixíssima procura das pessoas pela vacina contra a influenza, a vacina H1N1, como ela é popularmente conhecida. Segundo os dados da plataforma RN Mais Vacina, cerca de 82 mil potiguares receberam a vacina da influenza. Minha gente, isso corresponde a 6%, só 6% do público-alvo. Operação Lotus, deflagrada em rede nacional pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, e teve inclusive um mandado de busca e apreensão cumprido aqui no Rio Grande do Norte. Operação que culminou com a prisão de 5 homens, todos no Rio de Janeiro. Eles são acusados de integrarem uma quadrilha, por que não dizer, de pornografia infantil. Teve uma busca e apreensão aqui no Rio Grande do Norte, mas ainda não foi divulgado o local onde ocorreu essa busca e apreensão. E o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, voltou a acusar o governo do estado de ter usado 20 milhões de reais, recursos da barragem de Oiticica, para o pagamento de fornecedores e funcionários. A governadora Fátima Bezerra nega as acusações e Rogério Marinho insiste na acusação. Aliás, o ministro Rogério Marinho chegou a dizer que se a barragem de Oiticica não ficar pronta é porque faltou o dinheiro que foi, segundo ele, retirado do governo do estado. Agora eu tenho um recado muito especial para você. Agora eu vou falar, claro que eu vou falar da família Maratá. Maratá possui uma diversidade enorme de produtos. Você encontra produtos para o seu café da manhã, na preparação do almoço, no lanche da criançada e também no jantar. Maratá tem uma linha completa de produtos de altíssima qualidade. Você encontra nos supermercados, bem pertinho da sua casa, o maravilhoso cuscuz, os achocolatados, a mistura para bolo, refresco em pó, o tradicional café, os sucos, a linha de molho pronto, uma variedade de especiarias, a pimenta, o chá e muito mais. Tudo isso é Maratá. Conheça a linha completa em maratá.com.br e claro que você segue Maratá nas redes sociais, no @MarataOficial. Produtos de qualidade é Maratá. Esse sim é o melhor que há. Economia: 72% das empresas de hotelaria do Rio Grande do Norte estão com débitos tributários atrasados. Os dados foram revelados pela própria Secretaria Municipal de Tributação. Exatamente, vou ser precisa, 71,67% das empresas de hotelaria em Natal estão endividadas com relação a tributos. Se a gente pegar como referência apenas 2 tipos de impostos, o débito ultrapassa os 86 milhões de reais. Fran Rodrigues. Ana Ruth, ainda sobre economia, a Cosern recuperou cerca de 4 milhões de quilowatts-hora de energia com as ações da Operação Varredura no primeiro trimestre de 2021. Esse volume seria suficiente, olha, para abastecer o município do porte de Pau dos Ferros, no Alto Oeste, por exemplo, ou cerca aí de 26 mil potiguares durante um mês. Para se ter uma ideia, o consumo médio de uma residência potiguar em abril foi de 176 kWh. Esses comparativos foram destaque no último balanço das ações de recuperação de energia realizadas pela Cosern entre janeiro e março, divulgado na semana passada. Eu trago informações agora sobre um relatório do Tribunal de Contas do Estado. Não é daqui não, é da Paraíba, mas olhem só. O TCE da Paraíba aponta para vacinação de pessoas mortas em 104 cidades. É impressionante. Um relatório produzido pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba apontou que 341 CPFs de pessoas já falecidas foram usadas na vacinação contra a Covid-19 lá no estado paraibano. E agora, uma força-tarefa investiga a ocorrência de fraudes na imunização. Os mortos que foram vacinados estão espalhados em 104 municípios paraibanos. Campina Grande, por exemplo, registra 50 CPFs de pessoas já falecidas e que teriam sido vacinadas. 7:56, é hora da gente fazer um intervalo. Ainda hoje você confere uma entrevista. A gente vai conversar com o maior especialista em Enem do Brasil, Matheus Prado, vai trazer todas as dicas pra gente. Ele é escritor, professor, palestrante, enfim. Nós vamos conversar com ele. Hora de mandar abraço pra você que tá chegando aqui no nosso YouTube. Carlos Leitão, lá em Mataraca, na Paraíba. Acabei de falar sobre a Paraíba, Carlos. Josenilson Araújo, sempre por aqui, dando presente. Adeilson Albino, bom dia pra você. Jocelito, manda mensagem no 996164494. Jeová, um abraço. E aí, Fran? Ana, muita gente aqui também em nossa sintonia. Mandar aquele grande abraço, bom dia pra Simone de Candelária, que não perde um só programa. Tem bom dia pra seu João e dona Ialdenira, aí no Guarapes. Obrigado pela sintonia. Tem aquele abraço legal também pra Fátima das Rocas e Assis Torquato. Está com a gente aí Francisco do Oeste, Souza de Nova Cidade, Manuel de Parnamirim. Não esquecendo também aqui a amiga Cida Medino, ligadíssima no nosso Jornal da Cidade. Um minuto e a gente se encontra. Você está ouvindo Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Você já ouviu falar do café Maratá? Pois é, em todos os momentos do seu dia, para toda a sua família, para qualquer ocasião. Para quem é apaixonado por café, no trabalho, para dar aquela energia, levar a rotina do dia, as reuniões de negócios, nos momentos de lazer, para relaxar, jogar conversa fora com os amigos. Em todos os momentos, o café tem que ser Maratá, tradicional superior descafeinado. A linha de café Maratá é produzida a partir de grãos selecionados e um rigoroso processo de cultivo e produção. Maratá é a certeza de que cada minuto será cheio do melhor sabor. Experimente para um dia a dia mais especial, Maratá. O melhor que há. Sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito rápido, vem experimentar. A escolha é sua, é sua, a escolha é sempre sua, é sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Cronos, na mitologia, o deus do tempo. E por falar em tempo, falta pouco para você ter seu Fiat Cronos Drive 1.3 de R$75.790 por R$69.727. Garanta o seu e leve para casa um Fiat Cronos com central multimídia, porta-malas de 525 litros e muito mais. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Aqui é o seu lugar. chegar. Volte para a Unimed Natal e aproveite condições especiais. Carência zero, mais até 15% de desconto nas quatro primeiras mensalidades. E todos os benefícios que só o melhor e maior plano de saúde do estado pode oferecer. 42 anos de confiança e credibilidade, mais de 1.600 médicos cooperados, aplicativo próprio, centro clínico virtual e hospital referência. Unimed Natal, 3220-6200. Estamos de volta com o Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. De volta com as informações, com as notícias. Este é o nosso Jornal da Cidade. Tem oportunidade de concurso para você, processo seletivo para diversos cargos. A Prefeitura Municipal de Bodó, no Seridó, anunciou a abertura do processo seletivo simplificado, 37 vagas, cargos de nível fundamental, médio e superior. As remunerações variam de R$ 1.500 a R$ 8.000 reais. E a campanha de vacinação contra a Covid-19 reduziu a internação do número de idosos aqui no Rio Grande do Norte. Os dados foram expostos pelos pesquisadores do Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. De acordo com o levantamento, durante a primeira onda da Covid-19, lá em julho do ano passado, as pessoas com mais de 60 anos, elas representavam 75% do número de internados no estado. Hoje, esse percentual está em 35%. Nacional, informações nacionais para você que eu trago agora, que a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que suspende até 31 de dezembro o cumprimento de medidas judiciais para despejar inquilinos inadimplentes por incapacidade de pagar o aluguel devido à piora da sua situação financeira durante a pandemia da Covid-19. A suspensão também abrange a concessão de liminares em ação de despejos. O texto dispensa o inquilino do pagamento de multa caso ele decida rescindir o contrato e autoriza a realização de aditivos em contratos através de e-mails e até aplicativos de mensagem. E olha só, o pagamento do 13º para aposentados e pensionistas do INSS. O valor da primeira parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas da Previdência já aparece, inclusive, nos extratos de pagamento disponíveis pelo aplicativo Meu INSS. Os valores foram liberados para consulta aos beneficiários após o fechamento da folha. E esse pagamento vai acontecer no final deste mês. Tem um recado especial para você e o recado é na nossa Unimed Natal. O momento crítico que estamos passando com a pandemia da Covid-19 exige medidas preventivas urgentes. A Unimed Natal recomenda aos seus clientes que reagendem as suas consultas, exames não urgentes e procedimentos, cirurgias eletivas também. A Unimed Natal também orienta a população a evitar aglomerações. Lava sempre as mãos e não tocar nos olhos, boca e nariz. Fazer uso constante da máscara e do álcool em gel e ficar em casa sempre que possível. Para os clientes Unimed Natal, o serviço de teleconsulta está disponível para quem apresentar os sintomas do coronavírus. Basta você fazer o agendamento pelo aplicativo Unimed Natal Beneficiário. Unimed Natal, cuidar de você. Esse é o plano. 8:03, uma última informação antes da gente ir para um intervalo, que a diretoria da Agência Nacional de Saúde Suplementar se reuniu ontem para estabelecer o índice de reajustes dos planos individuais. E esse será negativo, de acordo com fontes. O percentual será enviado hoje ao Ministério da Economia para análise e autorização. Essa será a primeira vez que o setor de plano de saúde vai registrar um índice negativo de reajuste. Isso é resultado da queda no uso dos planos de saúde ano passado. Hora do intervalo. A gente vai fazer um intervalo, porque no próximo bloco tem entrevista. Agora, mandar um abraço e agradecer pela audiência aos nossos ouvintes que estão no YouTube, 94 FM Rádio Cidade. Carlos Leitão, já falava sobre ele. Mandar um abraço para quem tá por aqui lá em Pendências. Jeová tá em Pendências. Um abraço, Jeová. Francinete tá em Martins. É o Rio Grande do Norte todo com a gente. E aí, Fran? Ana, mandar um abraço aqui pro Wildeni Fernandes, tá sempre ligado também no nosso programa. Francisquinho em Entroncamento Carnaubais, obrigado pela sintonia. Amigo Clécio, Cidade da Esperança, recebe aquele nosso abraço, nosso bom dia. Não esquecendo também, Marcos, Adriana e Selma, essa turma está com a gente no Santarém, Zona Norte aqui de Natal, Ana. Um minuto e a gente se encontra. Você está ouvindo Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Todos os sábados, a partir das 9 horas, você confere aqui na sua Rádio Cidade 94 FM, o Politicando na Cidade. O resgate da memória política do Rio Grande do Norte. Retratando nossa história com entrevistas, causos e momentos marcantes. Politicando na Cidade, um programa descontraído e feito pra você. Com Tertuliano Pinheiro, Felipe Cortes e Geraldo Melo. Politicando na Cidade, todo sábado, a partir das 9 horas da manhã, na 94 FM. Imperdível. Cidade. A Rádio Cidade está no Spotify. É isso mesmo. É só entrar no aplicativo Spotify e procurar por 94FM-Rádio Cidade. Lá você vai encontrar um material exclusivo, pensado especialmente para você. Com playlists selecionados, seleções de convidados do programador é você e muitas outras novidades. Segue a gente. Acesse o aplicativo Spotify e procure por 94FM-Rádio Cidade. Tudo isso só para ficar ainda mais pertinho de você. 94FM, a rádio conectada ao seu ritmo. Estamos de volta com o Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Nossa conversa. De volta com o nosso Jornal da Cidade, direto daqui da nossa 94 FM para todo o Rio Grande do Norte, através da 94 FM das emissoras parceiras para todo mundo, através do nosso YouTube, do Facebook, 94 FM Rádio Cidade. A partir de agora eu converso com o escritor, palestrante, ele que é apontado como um dos grandes especialistas de Enem do Brasil. Matheus Prado, muito bom dia, seja bem-vindo à 94 FM, ao Jornal da Cidade. Bom dia, Ana, bom dia a toda a população de Natal, saudade de Natal, saudade de poder aglomerar aí, viu? Alegria recebê-lo aqui. E antes da gente falar exatamente sobre, digamos, abordar o guia do Enem, eu queria abordar primeiro a expectativa da mudança de data do Enem. Como é que o senhor avalia? Olha, o que tem sido muito ruim é o Ministério não ser claro, o INEP, o Ministério, não falar a data que é de verdade. O orçamento que existe hoje para um Enem em pandemia, um Enem que teria que ter, igual foi o anterior, que teria que ter menos pessoas em cada sala de aula, nós não temos recursos para fazer. Você já tem pouco mais de 45 dias atrasado o calendário, se a gente considerar, por exemplo, quando foi as isenções o ano passado e quando vai ser de fato o início das inscrições. Ainda não divulgaram, mas inscrições começam assim que acabam as isenções. Então, é no final de junho, começo de julho, vai ser essa data de inscrições, 45 dias depois do que o ano anterior. No ano anterior, no último dia de março, a gente já tinha edital e sabia todas as datas. A gente ainda não sabe, tudo está atrasado no Ministério. Você tem documentos internos do Ministério falando no Enem em 16 e 23 de janeiro. E mesmo assim, irresponsavelmente, o ministro vem a público falar, por exemplo, que o Enem não, o Enem vai ser outubro ou novembro. Não tem como ser outubro ou novembro. Se eles se esforçassem muito, ia ser dezembro. Não tem problema nenhum fazer o Enem em janeiro, porque até esse outro foi atrasado. Os alunos e os professores conseguiriam se organizar. Tem um problema enorme não falar quando vai ser, porque aí tanto alunos como os professores não se planejam. Você imagina, Ana, que, por exemplo, tanto alunos como professores, como o último Enem foi atrasado, eles não tiveram férias no ano, eles emendaram de um Enem para outro. Então, professores, por exemplo, de alta proficiência, que trabalham diretamente com cursinhos ou em salas de terceiro ano do ensino médio, não pararam. Então, é bem importante, ainda não está no radar essa possibilidade, não vou ser irresponsável de falar, que por causa disso não vai ter o Enem, não é isso que está no radar ainda. Apesar da crise nas universidades públicas, da falta de orçamento, não é isso que está no radar. Mas o grande problema é os alunos, os professores e todo mundo que trabalha nessa área não poder se planejar. Para os alunos, eu sei que é uma coisa só simbólica a data, porque de qualquer forma vai fazer, ou que muita gente fala, mas vai ter muito tempo para estudar, mas não ter a data cria uma ansiedade muito grande e o aluno fica se envolvendo em discussões que ele não precisava se envolver. A discussão, por exemplo, de quando que vai ser, ou se vai ter ou não o Enem. Matheus Prado, e nesse contexto, o senhor escreveu vários livros, guias sobre como passar no Enem, enfim, focando em disciplinas. Como é que o senhor avalia o novo perfil que ganhou o Enem? Isso está mais difícil, isso está mais fácil para os alunos se prepararem? Olha, em tese, se a gente for comparar antes de 2009... um pouquinho antes de 2009, você tinha 45 federais só, hoje você tem 63, todas as 45 ampliaram vagas. Aí veio as cotas, que tiraria um bocado de vagas do público que não é cotista, não tirou porque você ampliou nas anteriores, e todo o público cotista, além de ter uma oportunidade que não tinha, ainda teve essa oportunidade com o plus, com mais vagas. Em tese, hoje, não por causa de ser vestibular ou por ser Enem, em tese hoje o acesso é mais fácil do que nós teríamos, por exemplo, no começo dos anos 2000. Então, até 2002 a gente tinha só 45 federais, hoje são 63. Em tese é isso. O Enem, ele enquanto no vestibular convencional o céu é o limite do que você pode cobrar no vestibular, o Enem, ele traz um conteúdo mais delimitado. Ele não deixa de ser um vestibular. Ele é um vestibular diferente, mas ele não é um vestibular. Porque vestibular é o que seleciona para acesso ao ensino superior. Então, mesmo lá em Buenos Aires, por exemplo, em que a federal de lá, na Argentina, não tem o que a gente chama de vestibular, você tem um primeiro ano muito difícil, que todo mundo entra. Aí, quem passa desse primeiro ano e vai continuar lá na UBA, por exemplo, na Universidade de Buenos Aires. O vestibular é o primeiro ano inteiro. Então, o Enem é um tipo de vestibular. Só que o vestibular que é delimitado, em que o céu é o limite, em que fica mais justo, porque você tem claramente o que vai cair. E aí, quem conhece, Ana, como fazer um circuito de Fórmula 1 ou um circuito de Enduro, de motocross. Quem conhece o circuito faz melhor. Então, quem conhece todas as provas anteriores faz uma prova melhor do que quem não conhece. Matheus Prado, eu observei que o senhor aposta muito nessa tese de que é preciso conhecer as provas anteriores para exatamente fazer esse circuito. Como é que o senhor avalia, a partir de onde? Traga um pouquinho maior de detalhes, inclusive seus guias vão muito nesse ensejo, os guias que o senhor já publicou, os muitos, aliás. Os meus guias ainda eu trabalhava, você não tinha tantas itens, tantas questões. Depois eu vou te passar um link para você distribuir eles gratuitamente aí na rádio, tá bom? Os 30 livros para que você possa distribuí-los aí na rádio. Em link, né? Para que, sim, as pessoas, tá, possam baixar em casa. Não tem mais sentido na era da informação a gente querer ganhar dinheiro com isso, né? Essa informação precisa ser uma coisa pública. Eu avancei um pouco mais, eu trabalhava por competências, separava-as, porque o Enem, ele tem 30 habilidades, e aí ele tem em natureza 9 competências, em linguagens 9 competências, 8 competências de natureza, 7 matemática e 6 em humanas. E ele tem 30 habilidades em cada uma dessas áreas. E cada habilidade é o descritor. Descreve o que pode ser cobrado em uma questão. Descreve o que o examinador vai fazer. Então, muitas vezes, você, por ver a questão, você já sabe até que competência, que habilidade, e você meio que já sabe mais ou menos o caminho, meio que adivinha o que o examinador quer. Não é adivinha. É, a gente fala adivinha, mas é porque você entende o que ele quer e aí facilita você responder. Mas o que eu tenho feito hoje é avançado um pouco mais nisso. Como você tem a correção pela TRI no Enem, você tem aí quase 5.555 questões que já caíram no Enem de 2009 para cá. 29 provas, você tem 12 de primeira aplicação, 12 PPL, que é a prova presídios e outras pessoas privadas de liberdade. Você tem 5 provas extras, então você tem 5.000 e tantas questões. A gente classificou, pegando os microdados do Enem e o próprio cálculo da TRI, todas as questões, e criou uma ordem, como se fosse uma escada, Ana. Nós fizemos uma escada, a gente chama de régua Enem, mas nós fizemos uma escada em que o aluno, ele tem 9 degraus e todo mundo já percorreu parte desses 9 degraus. Então, imagine que a gente mede um aluno aí de Natal e a gente descobre que o degrau dele de matemática é o 5 ou 6. E isso, já quando começou o Enem, eu pensei no ACT. Já se falava do ACT, que é o tipo de um vestibular americano, ou TOEFL, ou todos os que se parecem com vestibular nos Estados Unidos, quando eles são feitos de forma digital, Ana, você não faz... as questões não são iguais para todos os alunos. Vai aumentando a dificuldade. Na hora que você começa a errar em dificuldade, Ana, ele começa a te dar questões só daquela dificuldade, aproximada àquela, para discriminar melhor o aluno ali. Aí você não sai com uma nota, você sai com uma proficiência. Nota também é proficiência, mas a proficiência lá sai média baixa, média alta, média alta. Aí você pega aquela sua proficiência e leva lá na faculdade que você quer fazer a sua entrevista, na universidade. É assim que acontece nos Estados Unidos. Geralmente só pede a de linguagens e de matemática. Então imagina que medir um aluno, Ana. Hoje você consegue fazer isso, porque você tem muitas questões já tão calibradas. Você consegue calibrar outras quando você faz em comparação com essas, Ana. Você aplica, por exemplo, provas em 10, 20 mil pessoas, com 40 questões inéticas e usa 5 que você já tem calibrada. Para ver em comparação a essas que o Enem já calibrou, qual seria a calibragem dessa, nessa comparação. Então, vamos imaginar que a gente mede um aluno, não sei se você tem filho, Ana, mas mede ele em matemática, ele é média alta, por exemplo, ele é 6. E aí tem um curso de matemática aí, que tem 9 meses, e cada mês dá uma proficiência. É mais ou menos assim que acontece. Então, no mês 1, proficiência 1, ele vai estar lá perdendo tempo, no mês 2 perdendo tempo, 4, 5... porque são coisas que ele já domina. No mês 6, ele começa a fixar, ele trabalha a curva de esquecimento dele, o que a gente chama na teoria de aprendizagem, curva de esquecimento, que ele aprendeu, mas você não tem garantia de que vai levar até o dia da prova. No mês 7, ele começa a aprender, que é a curva de aprendizagem dele. No mês 8, ele começa a esquecer o 7, na hora que ele está aprendendo o 8, porque ele não trabalhou a curva de esquecimento. E no mês 9, ele volta a ser 6. Então, a ampla maioria das pessoas fazem cursinho de um ano para o outro para aumentar muito pouco a nota, Ana, ou aumentar a nota só naqueles do que aprendeu nos 2, 3 últimos meses, que foi o que aprendeu e trabalhou a curva de esquecimento. Então, eu tenho trabalhado hoje, medir os alunos e encontrar dessas 5.500 e poucas questões. Eu não gosto muito de dar coisas que tem cara muito publicitária para as coisas, mas não tem jeito. Só para ficar mais claro, para as pessoas entenderem, como se fosse aquelas questões ouro do aluno, aquelas questões que vão dar o guia das trilhas dele naquele momento, Ana. Então, todo mundo deve ter aí entre 400 e 700, 800 questões que são as melhores para ele desse momento. E mais umas 400 a 800 que são as da curva de esquecimento. Então, umas 400, 800 que são para criar as trilhas de aprendizagem e umas 400, 800 que são para a revisão dele. Todo mundo tem isso. A gente conversa com Matheus Prado, ele que é apontado como um dos grandes especialistas em Enem do país. Matheus Prado, e por que as pessoas ainda têm, os alunos, os estudantes, os concorrentes do Enem, ainda têm tanta dificuldade na famosa redação? O que é que está travando? Tem muita dificuldade, mas tem muita gente, inclusive, ganhando dinheiro fácil aí na internet com o modelo Coringa. Não sei se você já ouviu falar disso. Não, é o que o modelo Coringa? A redação foi ampliando, ela foi ampliando as regras. Então, hoje não é quem escreve. Eu tive sorte, né? Porque para tirar 1.000, você precisa ter... E bem, uma vez eu tirei 1.000. Porque você precisa, ao mesmo tempo, fazer uma boa redação e ter uma sorte da banca te mandar. Porque, ó, esse ano, por exemplo, só 35 pessoas tiraram 1.000. No ano que eu fiz, 155 tiraram 1.000. Então, esse ano tinham cerca de 3 milhões de pessoas. Foi o ano que não foi muita gente que fez o Enem. Mas mesmo assim, de 3 milhões, tinha mais gente do que... do que isso, que merecia 1.000. Mas a redação foi ampliando para ela ficar um pouco mais parecida com uma nota, com um número aí. Ela foi criando regras, criando regras, criando regras. E quem joga com essas regras na mão consegue ter uma nota melhor. Então ela tem, dentro dos critérios, são 5 competências que são avaliadas na redação. Na verdade, você vai para lá para disputar 5 notas 200. Então, se você pontuar 200 em cada, aí você vai ter uma nota 1.000. Mas dentro dessas regras, tem, por exemplo, hoje, o que você não tinha anteriormente, lá em 2009, quando começou. Se você botar 2 conectivos, você vai ter uma nota melhor. Se você falar o agente e detalhar o agente, você vai dar uma nota melhor. O que, que é detalhar o agente, por exemplo? Você vai falar alguma coisa de educação, você fala, o Ministério da Educação precisa fazer. Aí é um agente, mas não é um agente detalhado. Mas quando você fala, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, precisa fazer. Aí se você quer dar um detalhamento de como fazer também, você aumenta. Então tem várias regras pequenininhas que elas garantem um aumento de nota. Então, muita gente trabalha com o modelo Coringa. O modelo Coringa, ele trabalha com a ideia, inclusive, de que você não precisa, mesmo se vier uma redação que você não sabe nada sobre, você consegue pontuar alto, copiando parte do texto. Você não consegue pontuar tudo, mas todo modelo Coringa dá acima de 900. Então, hoje, além de escrever bem, Ana, você precisa, lógico que sem ser o Coringa, se... Além de ter o Coringa, você tem um bom repertório cultural, se você tem e conhece as regras, não tem hoje como tirar menos que 900, entendeu? Então, hoje, necessariamente, você precisa saber as regras. O que, que acontece com isso, Ana? As pessoas de menor poder aquisitivo, mesmo tendo cursos aí que custam 20, 30 reais por mês na internet de gente boa, tem gente muito ruim também. Mas de gente boa, elas não conseguem ter acesso a isso. Então, a redação, ela um pouco que elitiza. Eu conheço várias escolas que trabalham com alguma coisa que é... Mas são escolas particulares, que não é necessariamente modelo Coringa, mas é um modelo que eu diria um modelo seguro, que com aquele modelo você tem acima de 900. Parece, Ana, que o que aumentou as notas de corte esse ano foi justamente a distribuição de mais notas 900 pelo país. 900 não, acima de 900. Não foi porque teve poucas notas 1.000 que não tiveram muitas notas acima de 900. Então você teve um aumento substancial nas notas de corte esse ano, que não era de se esperar, porque os alunos tiveram uma experiência de aprendizagem que não foi tão boa. Mas o que provocou isso, a maior probabilidade, nós vamos testar as possibilidades, mas é um aumento de pessoas com nota de redação alta. Isso significa, Andes, que em cursos como medicina, por exemplo, quem não consegue hoje nota de redação acima de 900, pode ir muito bem nas outras áreas, mas não vai conseguir entrar em medicina. O senhor acredita em uma mudança ou como virá, melhor falando, o Enem de 2021, esse que pode ser no final desse ano ou no início do próximo? Ele vai seguir essa linha que a gente viu no Enem 2020, que já foi feito agora no início de 21, Matheus Prado? Ele precisa, porque tudo segue regras. Para você mudar, por exemplo, como são as questões, você teria que mudar a matriz de habilidades e competências. Então, não tem. Então, a prova vai usar questões que já estão prontas e uma ou outra que vai ser... Nem era de se esperar, porque as questões precisam passar por uma quarentena. Nem era de se esperar que esses itens formulados fossem formulados só agora. O que indica que possivelmente eles vão formular ou todos ou parte dos itens, porque você precisa formular e pré-testar. E depois que pré-testa, tem que passar por uma quarentena para as pessoas não saírem espalhando os itens, as pessoas que fizeram esses itens, né? Geralmente são pessoas que já estão no ensino superior. Mas parte, quem está no primeiro ano do ensino superior, pode voltar lá e fazer a prova. Mas uma das notas do INEP, a nota do INEP, né, sobre isso, na verdade fui eu que provoquei e que vazei para a imprensa toda essa questão de que estava tudo atrasado para que ele se posicionar. Exatamente. Matheus Prado. Mais nada que eles deram, eles falam. Pois não, pode continuar, por favor, Matheus. É que a gente teve um delay aqui. A nota que eles deram, o INEP, ela fala assim: nós estamos engajados para ser esse ano, mas dentro dos protocolos sanitários, inclusive para a formulação dos itens. Isso quer dizer, se for verdade o que está escrito, que não estão formuladas as questões, ou boa parte dela, e que eles só vão formular ela se eles puderem reunir professores de vários lugares de Brasil, lá em Brasília, que a gente tiver com pouca gente morrendo por causa de Covid. É isso que quer dizer. Matheus... Agora... Pois não, Matheus. A gente tinha uma possibilidade de avanço. Estava previsto começar com o Enem. O primeiro ano... A gente está com um grande problema. A comunicação com o Matheus Prado foi interrompida. Você me ouve ainda, Matheus? Acho que ele caiu, viu, Fran? A gente estava conversando com o Matheus Prado, considerado um dos maiores especialistas em Enem do Brasil. Estávamos conversando via Skype e ele trazendo toda a análise sobre... Nessa última pergunta, eu questionava sobre a expectativa para este Enem de 2021, que muito provavelmente vai acontecer em 2022. Inclusive, foi o próprio Matheus Prado que literalmente provocou, através da imprensa, o Ministério da Educação, o INEP, veio com o INEP já a sinalização de que o Enem, as provas do Enem, ao invés de final deste ano, poderão acontecer as provas só no início do próximo ano. A gente está tentando refazer o contato com ele, mas acho pouco provável que consiga, até pelo nosso... Já conseguimos retomar? Oi, Matheus, retomamos o contato com você, tivemos uma interrupção e a última pergunta era sobre o perfil das provas do Enem desse ano que poderão acontecer no início do próximo ano. Não, de fato a gente não está conseguindo retomar. Então, oi, Matheus. É o sinal da internet que está muito fraco. Fran, por favor, faça o contato com ele, agradeça a entrevista que nos concedeu, foram mais de 25 minutos de entrevista, ele trazendo os detalhes sobre o que é que a gente pode esperar do Enem do próximo ano e trazendo dicas também sobre, inclusive, para a redação. Vamos seguindo às 8:28, ainda dá tempo a gente fazer, sim, trazer muitas informações para você. Você já acompanhou aqui no Jornal da Cidade essa operação da Polícia Federal deflagrada. Ricardo Salles e o presidente do IBAMA são alvos da operação da Polícia Federal. Ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles e o presidente do IBAMA Eduardo Bin são os principais alvos de uma operação que investiga exportação ilegal de madeira para os Estados Unidos e para a Europa. Uma operação que foi deflagrada a partir da autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E olha só, uma denúncia veiculada em rede de rádio e televisão de que em novembro do ano passado, em plena pandemia, o Ministério da Saúde contratou sem licitação duas empresas para fazer reformas em imóveis no estado do Rio de Janeiro. Obras que chegaram a quase 30 milhões de reais. Essa denúncia foi veiculada ontem pelo Jornal Nacional. E vamos falar agora sobre a economia, porque o dólar teve queda forte nos últimos dias, você vem acompanhando isso. Mas o Brasil e a Turquia são os únicos países entre todos os emergentes onde o dólar continua valendo mais do que antes da pandemia. Essa pesquisa foi divulgada pela imprensa, inclusive internacional, uma matéria veiculada pela imprensa internacional mostrando que só Brasil e Turquia têm o dólar mais alto do que o registrado antes da pandemia. 8:30 em ponto, agradecendo a você a sua audiência, Fran, um ótimo dia. Ótimo dia para você, Ana Ruth, para os nossos queridos ouvintes e até amanhã cedinho, se Deus quiser, aqui mais um Super Jornal da Cidade. A você um ótimo e produtivo dia, nosso compromisso é amanhã às 7 horas em ponto, se Deus quiser e ele há de querer. Mantenha-se com muito cuidado, muito zelo, a gente se encontra amanhã, um abraço e obrigada pela sua companhia. Você acabou de ouvir Jornal da Cidade com Ana Ruth Dantas. Oferecimento Sicredi, gente que coopera cresce. Maratá, o melhor café que há. Unimed Natal, cuidar de você, esse é o plano. Quer saber mais sobre o Fiat Cronos? Cronospedia. Fiat Cronos Drive 1.3 com central multimídia de R$ 75.790 por R$ 69.727. Consulte condições. Compre sem sair de casa em ofertas.fiat.com.br. No trânsito, sua